Paulo Congonhas, nível 360, decola da pistão no zero, saída da El Leda Motiva, apesulou no zero, Pubave apesulou no meia, Bravo Hotel Zulu, Chomod apesulou 30 Antite, rota conforme, 1208-5525, TAM 3601. Melhor 1, desejo mais conexão, pronto, pushback, saneamento. Guarulhos, o nível 360, decola pista 10, a curva direita, na saída da El, Leda Motiva, via UPS 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5523. Para Guarulhos, decola da UPS, direita, na saída da El, Leda, decola Motiva, UPS 10, Taubaté. Do 1161. O corpo de gente já conhece o pronto pushback pelo menos. 161, né? Estou autorizado, são prontos para o táxi. Estou autorizado o táxi 71, o táxi Índia, ponto 090, chamei Torre Salvador, 1895, ajuste altímetro, 095. Salvador, aqui é o Golf Kilo, informando o término do teste de motores. Grato e um bom dia, senhora. Gente, eu vou aqui, eu vou descansar. Confirma, aeronave que chamou? Eu vou no 61, só com os caras. O 61 está autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 14, 0 graus, com 10 nós. Você quer decolar, pista... Estacionamento, voo no 8, no 4, está no pátio 3. 8, 8, 1, 8, 1, 4, autorizado a se implantar. Autorizado, 1, 8, 1, 4. O 9 é 1 no decolador 3-2, controle 1-2-0-8. 3-0-8, é a mão? Olhe, bom dia, gol 1-1-6-1, tá passando, fica em pé. 9 é 1 no contato radar, saída da Eldros, Aguiludo, subindo 3-6-0. Sobe 3-6-0, 9-1. É direto Leda? Afirmo. Obrigado. Santos, voo no 8, no 4, com 1, no 5, 4, a bordo, 12h50, até Aracaju. Voo 1-8, no 4, autorizado, táxi, via parte 1, até Tlândia, Ponte Epsilon 0, chame 2, Salvador. 1-8-9-5, ajuste no 0, no 5. Eu ajuste no 0, no 5, táxi até o ponto espera, dá 1-0, 2-2-9-5, só uma correção. Alternativa é Salvador. Sim. Vamos considerar Salvador, chegar. no Y4, bom dia, da próxima ponta, espera, dá 90, tá pronto. Oi, Tuna 4, está autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, sem Antônia 3-0 graus com 11 nós. Autorizado a alinhar e decolar, o voo 1-8, 1-4, pista 1-0. 3-0-1, está autorizado, time, que bate 1, ataque sem índia. Pode esperar pista 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste o altímetro 1-0-1-5. Ele 15 até o ponto de espera da 1-0 via Índia, tá, chama 1895, tá 3-6-0 horas. O ONU, ONU, meu ONU, chama Recife em ONU 3-3, decimal 2-5. 3-3-2-5. Confirmo. ONU, meu ONU, copiou? Controle, boa noite, 1-4, voa. 1-8, 1-4, decolou agora os 3-8, controle em 1-2-0, decimal 8. 0-8. Controle Salvador, voa 1-8, 1-4, passa 1500, fechou da Tael Leda, não sei escutar. 1-8, 1-4, contato radar autorizado Leda, subindo 340. Autorizado, poderia coordenar a Tovana pro de seguro, voa 1-8, 1-4? Autorizado Porto Seguro, 1-8-1-4. Porto Seguro, 1-8-1-4. Alfa Yankee Oscar. Prossiga, Alfa Yankee Oscar. Muito bom dia, Alfa Yankee Oscar, solicitando a autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Está autorizado, reporte parqueado na posição 03. Passará parqueado no 03, Alfa Yankee Oscar. Bom dia, TAM 3601, está autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1950 graus com 099. Alinha e decola 10, TAM 3601. Solicitação de reboque da posição 1 do pátio 1 para a posição 11 do pátio 1. Alfa Yankee Bravo, está autorizado a reporte ao término. Obrigado. Alfa Yankee Oscar, por gentileza, reporte para ingresso no pátio 1. Passará para ingresso no pátio 1, Alfa Yankee Oscar. Controle no 20 do Smallways. 308, tá 3601, bom dia. Rodou, bom dia, tá 3601. 3601, contato radar autorizado, Lido, subindo 360. Lido, 360, tá 3601. 1884, Recife, em 13325. 1-3-3-2-5? Afirma. Ou 1-8-1-4-3-3-2-5. Central, no Alfa Yankee Oscar na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 03. Alfa Yankee Oscar, autorizado ingresso no pátio 1 até posição 03. Autorizado até 03, Alfa Yankee Oscar. quiosque informando o término do reboque, parte 1 da posição 03. Grato, bom dia. Sim, quiosque em quiosque. Salvador é o Mike Hotel Bravo. Prossiga. Formando o término do reboque Alfa na posição 11. Gente, Mike Hotel Bravo.